Portal do Arrocha. Toninho Magalhães, o Playboyzinho. Me divorciei, tá tudo bagunçado, é culpa da minha ex. Me deixou sozinho, entregue nessa casa. Tô procurando um jeito de esquecer de vez. Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado. Tava lá no meio, bem dos classificados. Eu não sabia quem seria ela. Queria fazer uma faxina no meu coração. Aô, paixão. É culpa da minha ex. Me deixou sozinho, entregue nessa casa. Tô procurando um jeito de esquecer de vez. Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado. Tava lá no meio, bem dos classificados. Eu não sabia que seria ela. Queria fazer uma faxina no meu coração.